love to me. Do it now and you will see. The ones who can fill your dreams and satisfy your needs. Walk up on me, tell me now, I can show you how. Now is the time to wait, feel late. Come back to me, I want you to stay. It's the need to get to the point or let me be free. change and fast. You ask me once, you ask me twice, but still I will say no. Stop, I gotta get away. No more words for me to say. My love for you is dead and gone. You leave this place all alone. Body and your fingers touch, they drove me once insane. But now I tell you that's a fact, I got to get away. I got to feel it, I got to Sim, Thunderbus, Papa's got a brand new big bag, HB 9PM, Two Brothers on the 44, Let Me Be Free. Esse foi o primeiro bloco do Flash House, que não fica por aqui. E você não sai daí. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Há 2 anos eu quase perdi meu filho pra dengue. Foi uma sensação horrível. Mas com um susto, descobri o quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar água parada. Mas por ser tão simples, as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Eu sou Rádio 6:36. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Zen Informática. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites. Atendimento em domicílio. Zen Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Zen Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Master Blaster. Got a problem that I can't fix. Because I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't let it trouble your brain. Goes away, through trouble, down the drain. Goes away, through trouble, down the drain. Is that a problem that I can't fix? Is that a problem? Because I can do it in the mix. Is that a problem that I can't fix? In the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. Cause I can do it in the mix.

MTV, DJ Bobo Love is all around. Four Strings, Take Me Away into the Night. E Type Olympia LaBouche, In Your Life. Master Blaster, One Night in Bangkok. Começou o segundo bloco do programa de hoje, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Espero que vocês tenham gostado do programa, da edição de hoje, né? Então é o seguinte, meu amigo, divulga aí pros seus amigos nas redes sociais. Um abraço, fui! O passado de presente pra você, Flash House. Se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono, www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Boa noite, você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, disponível também no Radios Net. I've run until these legs go numb. My heart is beating to his drums. The barrel of a smoking gun, quick reloaded. Oh, I count so many bullet holes. I laugh at it and make some more. No, I'm bleeding, but I'll never stop. Quick reloaded. He's out of this world. Says that I'm his kind of girl. My mama's been warning me. I don't care. He's taking all of me. It's the best kind of insanity. Somebody pray for me. Somebody pray for me. Somebody pray for me. I got 1 foot freedom on your chains. You just holding me to stay. Got a blood, bloodstream to my brain. Shaping everything I am for you. You put pretty roses on my grave. When my heart gives out to what you gave me. At the end of my oldest day, I got no regret. I do it all the same. Somebody pray for me. Somebody pray for me. I just need somebody to pray for me. Everybody help. I just need somebody to pray for me. Everybody help. I just need somebody to pray for me. Everybody help. I just need somebody to pray for me. He's out of this world. Says that I'm his kind of girl. My mama's been wanting me. Don't care, he's taking all of me. For me. Somebody pray for me. Somebody pray for when me. When I die, there'll be no sky. No flowers or rain. Sunshine on a grave, but there will always be you, my love. You raise me high above, 'cause we've had sweet love, complete love. Let me tell you.